A Floresta Encantada, domingo às 22 e quarta-feira a partir das 11 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, aos sons do rock psicadélico e do rock progressivo, e arrancámos o programa desta semana em 1967, esse ano emblemático para a música popular, em que saíram discos muito importantes da fase psicadélica, e este é um deles, neste caso Moby Grape, o álbum de estreia da banda com o mesmo nome, uma das mais importantes bandas a sair da zona de São Francisco, uma das mais importantes bandas do rock psicadélico da altura. Escutámos um dos temas deste registro de Moby Grape em 1967, neste caso Changes. E vamos continuar precisamente com um dos elementos dos Moby Grape, ele que tocou guitarra ritmo neste primeiro álbum da banda de São Francisco. O nome dele é Skip Spence. Em 1969 assinou um disco brilhante, Or, acabou por ser um álbum que definiu muito do som lo-fi que se veio a fazer nas décadas seguintes, não tanto o som psicadélico, mas o som lo-fi. Vamos ficar com um dos temas deste registro, então, de 1969, de Alexander Skip Spence, a faixa Cripple Creek, para ouvir agora na Floresta Encantada. A cripple on his deathbed in a daydream did ride, or past the streams of flood on a pedal path did glide. He left his wheelchair spinning,

stood at the window and cried one tear. I thought that would stop the war, but someone is killing me. That's the last hour to think anymore. Jelly and juice and primeiro na Floresta Encantada estivemos com Skip Spence, um dos elementos dos Moby Grape, mas em nome próprio, no álbum que lançou em 1969, Or, um álbum que foi gravado depois de Skip Spence ter passado 6 meses internado num hospital psiquiátrico, isto no seguimento de um momento um pouco mais louco por parte de Skip Spence, em que chegou mesmo a perseguir colegas de banda com um machado. Os ácidos aparentemente não resultaram da melhor forma na cabeça de Skip Spence. Acaba por ser um álbum muito, muito triste, muito pessoal, e acabamos por escutar a faixa Cripple Creek por parte de Skip Spence, um dos nomes emblemáticos do rock psicadélico nos anos 60. Entretanto, já ouvimos o Jefferson Airplane, ainda continuamos aqui no eixo de São Francisco. Ouvimos uma das faixas do registro Crown of Creation do Jefferson Airplane, a faixa da House at Punnell Corners. Este disco saiu em 1968 e representa o momento de maior experimentação por parte do Jefferson Airplane. A partir daqui iriam concentrar-se mais num som country e hard rock em vez de experiências mais psicadélicas. Acaba assim por ser um dos discos fundamentais e talvez até o pico de carreira desta fase dos Jefferson Airplane, então em 1968. Vamos continuar com outro grupo de São Francisco, pelo menos é nesta zona que estamos neste início de programa. São os Grateful Dead, mas num tema captado ao vivo em 1969. Vamos ouvir então a versão ao vivo para Saint Stephen, os Grateful Dead, agora na Floresta Encantada. Thank you. the garden he goes. Country garden in the wind and the rain. Wherever he goes, the people all complain. If they only knew how. Wishing well with the golden bell bucket that hanging clear to hell. Heaven urges now, and even fill it up and lower down and lower down again. Lady finger dipped in moonlight, writing what fall across the morning sky. Sunlight's black tears done with the answer. Darkness shrugs and bids the day goodbye. Speedy arrow, sharp and narrow. What a lot of fleeting matters you have spent. Several seasons with their treasons. Wrap the babe in scarlet covers, call it your own. Did it doubt or did it try? Answers are plenty in the by and by. Talk about your penny, talk about your heels. One man gathers what another man spills. Stretch, no further, Lord, and Lord may require a change, and now's the time. wanna think about all the things I've done in the cold light of dawn. Wanna wake up in the morning rain to find that you're not gone. I wanna be where there's no reality. I wanna be where I can't be forced to see the way you really feel about me. Wanna think that you're in love with me, though I know it isn't true. Wanna think I found a girl to love, but you won't let it be you. I wanna be where there's no reality. I wanna be where I can't be forced to see the way you really feel about me. Wanna dream of all the times we'll have, though I know there will be none. Wanna just forget our love is through before it has begun. I wanna be where there's no reality. I wanna be where I can't be forced to see that you'll never be in love with me. Wake up in the morning rain primeiro na Floresta Encantada. Estivemos com os Grateful Dead em 1969, no primeiro disco oficial ao vivo da banda de São Francisco, o registro Live Dead, considerado um dos grandes álbuns ao vivo do período dos anos 60. Saiu em novembro de 1969 e reúne gravações de um concerto que a banda deu no Fillmore West. Escutámos então Saint Stephen de Grateful Dead. Entretanto, estivemos com uma das pérolas da fase psicadélica dos anos 60, os norte-americanos Tiffany Shade, uma banda formada em 1966 em Cleveland. Só lançaram um disco e um par de singles, acabaram por terminar a carreira em 1968, mesmo assim deixaram-nos um álbum gravado. Escutámos No Reality para o grupo psicadélico Tiffany Shade. Agora, saltamos o Atlântico, vamos até ao Reino Unido, vamos ficar com um dos nomes fundamentais do rock progressivo britânico, os Gentle Giant. Eles que em 1970 editaram o disco de estreia homónimo. Vamos escutar a faixa Nothing At All. Estes são os Gentle Giant, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Tears. Now she sits by the riverside, watching the waters glide by with a sigh. With the lips of skin, nor yet with the lips of dark snow, but let the white dove sing of the body of life, of the lover whose love is complete. Hold hands out to greet. Ah, let not the swan be brought low. Oh, all that is moved is moved by her hand. She is mirrored forever in the life of the lands, in the building of thoughts, in the shifting of sand. Crack crystal rain. to find the golden flowers and open them to see the sunshine shower where the flowers are free and the fishes are what can water be. Últimos minutos na Floresta Encantada com os escoceses da Incredible String Band, num disco lançado em 1968, acaba por ser o terceiro deles, The Hangman's Beautiful Daughter, para este grupo que explora a folk e as texturas mais psicadélicas, aqui neste registro confirmando instrumentais mais complexos e também a colocarem na sua música instrumentos mais exóticos, como a citar e as tablas, e o resultado é este que acabámos de escutar na Floresta Encantada, a faixa 3 is a Green Crown, para o álbum da Hangman's Beautiful Daughter, álbum belíssimo, por parte de Incredible String Band, editado em 1968. Atrás estivemos com o rock progressivo de Gentle Giant, escutámos uma das músicas do disco de estreia, editado em 1970, um álbum homónimo, ouvimos a faixa Nothing at All. Agora, seguimos com outro nome que se tornou importante para o desenvolvimento do rock progressivo, apanhou a fase final do psicadelismo, mas já com algumas texturas e elementos sónicos que iriam abrir portas para o rock progressivo, os King Crimson. Vamos ouvir um dos temas do disco de estreia, Epitaph, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Yes, I feel. Epitaph de King Crimson, uma das faixas desse registro emblemático, a estreia da banda de Robert Fripp, In the Court of the Crimson King, é lançado então em 1969. É a reta final da Floresta Encantada desta semana e vamos continuar também em 1969 no disco de estreia, outro disco de estreia, neste caso de Led Zeppelin. Vamos escutar Dazed and Confused, uma música que saltou dos Yardbirds para os Led Zeppelin, já aqui a banda liderada por Jimmy Page, com Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones. Nós que na semana passada tínhamos já passado os Yardbirds, mas numa fase de com o Jeff Beck, também passámos a voz do Robert Plant numa fase mais soul, mesmo a início de carreira, e agora sim os Led Zeppelin com um dos seus temas mais famosos, Dazed and Confused, para ouvir até ao fim. É a última música da Floresta Encantada desta semana. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. We'll be right back. A Floresta Encantada, domingo às 22h e quarta-feira a partir das 11 da noite.